Kingi. Obrigado, Deus, pela minha vida, pela minha salvação e de toda a minha família. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício, pelos ensinamentos que moldaram meu caráter e os meus princípios desde o princípio. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades e pela dor. Com elas aprendi a lutar, conquistar e depois dar muito valor. E assim alcancei a vida eterna. Assim alcancei, graças a Ti, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Yeah. Yeah. É uma questão de honra pra mim poder dizer que o ciclo da minha vida chega ao fim. Com tudo que vivi, aprendi, posso ensinar, também salvar a molecada que na rua está, vítima dos ímpios que corrompe a terra, oferecendo vício e patrocinando a guerra, vendendo falso amor como lingerie em vitrine, louvam o ego de modo cego, só imagine. Eu sou movido pela fé e atitude. Sofri calado vendo a situação, não pude. Guiado por Jesus, meu escudo e minha espada, me preparei pra entrar e vencer nessa batalha e resgatar as almas das garras do inimigo. Não pelas minhas forças, mas pelas forças do amor de Cristo, pra ser livre. Livre! Livre! Livre! De tudo que é mal serão livres. Livre! Aumente o som que mais um louco chegou. Com a permissão de Deus vou te falar quem sou. Aumente o som que mais um louco chegou. Com a permissão de Deus vou te falar quem sou.